andava no caminho de ouro. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Te salvar.